1973, pronto, cópia? Pronto, 73, está pronto, cópia. Só gostaria de confirmar a informação da CIMA das 21 horas, 2 horas atrás, permanece a pista 28? Afirma. Pista 28, aguarde quanto? Guarda. Pronto, cópia? Pronto. 1973, autorizado. Galeão, volta conforme o plano de voo, nível 360. Decolar da pista 28 após a decolagem, mantenha a proa até 2500 pés e após curva esquerda na saída da Euleda, Irume. Transponder 5460, controle 120, decimal 8. Então, está autorizado. Então, Galeão, 360, conforme a rota, decola na 28, pega a proa, 2500 pés, curva esquerda, Gael, Lenda, Iru. 5460, transponder, 208 ou 48. 1973, protegimento correto, cima pronto, conjunto 4. Trabalho pronto. Confirma com a grande? Max Lech, com o Romeu, com o Romeu, com o Romeu, com o Romeu, com o Romeu. Max Lech, com o Romeu. Max Lech, Romeu, com o Romeu, com o Romeu, com o Romeu, com o Romeu, com o Romeu, com o Romeu, com o Romeu, com o Romeu, com o Salvador, voo 2043, 6623, portão 62, autorizado, chama a taxa. Expressão a chegada e kit, desce uma pena 050. Guarani ideal, pode descer 050? Confirme. 16, minha cidade ideal. A taxa não é autorizada 050. E a 050 chegada e kit, certo. Paulo Salvador, com a Pilsa 3662. Prossiga. Senhorita, poderia confirmar o vento no momento? 210 graus, 199. 100 graus. Na 6310, preparei da Aron Aru e aguarde seu contato. Afirma. 0096, em Osanco, para o procedimento, chama Torre em 118 do Sinal 95. 95, obrigado. Papa Romeu, Juliette, Leste, Romeu, autorizado o procedimento ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento ILS Zulu para 28, chamará estabilizado, Juliette, Romeu. 28. Bola 096, continue a pressionação, vale a autorização de pouso. Vento no momento? Vento, superfície de 200 graus com 22 nós, variando de 17 a 29. Obrigado. Salamé 310, pronto, cópia? Cópia. Salamé 310, autorizado, Recife, rota conforme o plano de voo, nível 350. Decola da pista 28, após decolagem, mantém pro até 2500 pés e após curva direita na saída Aron, após Aru. Transponder 5465, controle 120, decimal 8. Autorizado pouso na 28, voo 2, desculpa, voo 1096. 3310, cotejamento correto, chama pronto, portão 3. Velocidade para 2009, azul 2795, descendo para 2007 sem restrições e ajuste na 019. 2795, copiou? Afirmativa em redução 210 nós, confirma? 200 nós, descendo para 2000 sem restrições e ajuste na 019. Afirmativo 2000 sem restrições, 1009, 2795. No solo agora os 2-0. Prossegue em frente, livre na Charlie. E antes de ingressar na Índia, chama o solo em 1-2-1-1. Charlie 2-1-1 antes na Índia, obrigado. Toque em Salvador, boa noite. Gol 2-0-4-3. Já passei a mostrar 2-2, pronto. 2-0-4-3, muito boa noite. Está autorizado a alinhar e manter cabeceira 2-8. Aguarde para decolagem assim que autorizar. Então alinha, mantém cabeceira 2-8, gol 2-0-4-3. Matos Lechon Bel. São 09. Já para o próximo, obrigado. 14, boa noite, Lechon Bel. 7795, autorizado procedimento, reporta em Uzan. Usar procedimento, reporta Uzan. 7 azul 2795. 0 para 45. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu, final e Alessio Zulu, 2-8. Juliette, Juliette Romeu, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Juliette Romeu. Quatro pairs da voo, decola agora os 2-3, controle 1-3-0, decimal 8. 2-0-4-3-5. Controle, voo 2-0-4-3. Juliette, Juliette Romeu, contato visual, está autorizado pouso, cabeceira 28, vento, 200 graus, 239. Sim, pouso autorizado, Juliette Romeu. 0538. Pode com a esquerda, está cruzando 2000. Não, esquerda brasileira. Esquerda brasileira, voo 2043. O 2043 informa de um traço, boa direita, 5 milhas, sem indicação de altimetria. O helicóptero montando aqui antes da gente, 2043. Bruno 973, portão 4, autorizado, chama táxi. Romeu, no solo agora aos 25, livre à esquerda. E antes da alfa, chama o solo indo 2-1, no decimal 1. À esquerda, antes da alfa, 2-1-9, o solo, Juliette Romeu. Área 3, é 0, aguarde, número 2, no setor. Romeu, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da taxa e Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, Juliette Romeu. Vamos. Azul 2795. 2795, isso. Azul 2795, turno 1895. 1895, obrigado, até. Oi, Salvador, boa noite. Azul 2795, final 28. Boa noite, 2795, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. 2795. Já 3 anos 0, aproximadamente 5 minutos. Juliette Romeu, autorizado, Juliette Pátio Uno, reporte na Taxway Lima. Via Juliette Pátio Uno, reportará na Taxway Lima, Juliette Romeu. 973, aguarde pro Dex. Sinal baixado travado, azul 2795. 2795, ainda não tenho contato visual com a sua aeronave, tem pouso autorizado, cabeceira 28, vento 220 graus, 19,9. 220 com 19, tá ciente. Pouso autorizado 28, baixado travado. Uno 973, táxi autorizado, até o ponto para da pista 28, via pátio Juliette, táxi Alfa. No ponto para a torre, o 98, decimal 95, quem nega o 90 ou 9? Lua 2043, chama Recife, em 1251, alterna no 3395. Gente, agora com Recife, 1251, alterna 13395, voo 2043, obrigado. 3305, chega da Cari, desse mantenha 2 mil pés sem restrições, o ajuste 1099. Autorizado para o SPEC, sanamento total 3, chama TAC. Juliette Romeu, está ingressando na Lima, posso reparar aqui que tem uma viatura. Confine. O Papa Romeu, Juliette Romeu, eu estou para ingresso na Taxway Lima e tem uma viatura bem no meio aqui, é normal isso? Eu estava com a luz acesa, o farol alto do carro e agora apagou. Gente, aguarde, Juliette Romeu. A instrução para ingresso lá. Afirma, autorizado o ingresso na Taxway Lima, Mike Quebec. Na Quebec, chame a torre 98, decimal 95 para o cruzamento. Lima, Quebec. Esquerda, mantenha a posição antes da Alfa e chame só a linha 21, decimal 1. Afirma, Oliveira, na esquerda, vai manter a posição antes da Alfa, solo, 121, 1, azul, 279. solo uma boa azul, 2795, Libro. 2795, autorizado, TASP, via Alfa Kilo, FAT 3, atento ao sinalizador. Afirmativo, Alfa Kilo, FAT 3, para atento, 2795. Confirmando 134. 154. A porta autorizada táxi até a ponte espera da pista 28. Táxi via pátio, táxi 2 Juliette, Alfa, no ponto espera torre, 198, decimal 95. Quem negar 109. 09, boa noite, ou 9096 para Fortaleza com azul, pronto para cópia. 1096, prepara a Momo, trouxe número 2, cópia. Situação privativa da Cariba, presente o voo 30, sendo para 2.000 pés sem restrições, o ajuste 909. O 30 com 1019, 2.000, 3.305. Trouxa 2.500 pés e após curva direita na saída Momo, transição Fruti. Transponda 5470, controle 120, decimal 8. 370, Fortaleza, proa 2.500, direita Momo Fruti, 019, banco descendo de Abufo, 5470, 208, 3858. 3858, cotejamento correto, chama pronto para o cheque de treinamento. Chama lá com 385. 0096, transporte? Ativo, 9096. Voo 9096, autorizado, Fortaleza, peso 119, nível 370. Decola da pista 28, após a decolagem, mantém a proa até 2.500 pés. E após curva direita na saída Momo, transição Proti. Transponder 5474, controle 120, decimal 8. Provado Fortaleza, 3-0, conforme nota, primeiro aberto aqui no fundo 9. Enrola da 2-2, mantém do até 2-5, após o Momo Proti. 4-4, responde 1-2-0-8. Voo 9096, que eu estou chamando correto, chama pronto, portal 9. A voo, decolou os 37, controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, gol na 973. Controle, gol na 973, muito boa noite, decolou, passa 2.000 pés na sua disposição. 973, contato radar na decolagem, saída da EL, autorizado para o Júlio Lido, presente. Presente, Lido, na 973. Portal 02, chama táxi. Livre, chama táxi no 3250. Salvador, no Xané 6310.0228. Xané 6310, está autorizado. Alinhar e decolar, cabeceira 28. O vento 20 graus com 21 nós. O vento, a intensidade varia de 16 a 25 nós e a direção entre 190 e 210. Ok, obrigado. Não prossiga. Eu já volto com uma visual com o campo Mike Jete Romeu. Então 3305 autorizado de LS, vai estar estabilizado. Autorizado de LS vai passar estabilizado, 3305, tá? Contato no 66, 3 e 10, 3358, autorizado, táxi, pátio 1, no Juliette, Alfa, até o ponto espera da 28, no ponto espera da Torre, no 8, decimal 95, Kenny, Galma, 0, no 9. Relativo, pátio 1, Juliette, Alfa, 18, 95, 19, tá 3858. Passou em Salvador, boa noite, janela 3, 1, 0. Subida Aron. Xanema 310, contato radar, saída Aron. Autorizado por hoje, Aron da presente, nível 350. Aron 350, Xanema 6310. Via Juliette Alfa até o ponto espera. Afirmativo, Juliette Alfa, 310, negócio de programação. Chama 310, pós 01, autorizador de Aracaju. Torre Salvador, boa noite, eu tá 3305. Boa noite, tá 3305, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardo a autorização de pouso, tá 3305. Mantenha o ponto de espera agora, está 3858. Afirmativa, mantenha o ponto de espera 3858. Já avisou com o campo, se aproximando pelo setor noroeste, Mike Lete Romeu. Gente, eu estou indo no 895. Mais filha de Romeu, se aproximando pelo setor noroeste para aproximação no pátio 5. Mais filha de Romeu, prossegue para a final da 17, aguardando a autorização para prosseguir para o pátio 5. Informa a voz da TAM, aproximação para 28, vai aguardar o pouso mesmo, ok? Gente, segue para pouso no Mairado, na cabeceira 17, mais filha de Romeu. Passe na curta final, Mike Lete Romeu. Reportará, Romeu. A 3858, agora totalmente pronto. A linha de alcool de 27, se autorizar, para o coronavírus de comida dentro da pista. Gente, mantenha a posição na guarda. Tem um helicóptero em aproximação para 17, na pista que cruza o eixo. Gente, mantenha a posição na guarda. Mantenha sempre essa coisa. Dan 3305, está autorizado pouso, cabeceira 28, o vento de 200 graus de 99, informa helicóptero, cabeceira 17, efetuando pouso pairado, não interferirá com a sua aproximação. Leve pouso na 28, centro helicóptero, está 3305, para baixar a casa. Está autorizado pouso pairado, cabeceira 17, vento 200 graus, 199. Copia a autorização para o Mike Lete Romeu. Autorizado pouso, cabeceira 17, o vento 200 graus, 199. 199 de 200, Mike Lete Romeu autorizado, cabeceira 17. 305, informe chuva leve sobre o campo. Fica molhada. Certo, 3305. Na Recife, em 2545. linha e mantém cabeceira 28. A linha mantém 28, tá 38, 58. No solo aos 4-9. Prossegue em frente, libere na Charlie. E antes da Índia, chame só a linha 2-1-1. Em frente na Charlie, na Índia 2-1-1, tá 3-3-0-5. Foi o site controlado, mais direto meu. Site direto meu do solo agora aos 5-0, prossegue pátio 5, estacionar a frequência livre. Estacionar a frequência livre, mais direto meu, pátio 5. Salvador, muito boa noite, é o 2782 da Azul, com informação Zulu. Azul 4298, sendo identificação, autorizado por hoje, o PRIM, para ter certificado a chegada a Mário, descendo sem restrições ao 050. Azul 2782, a senhora identificação, chegada caro, você mantém o nível 060, sem instruções. 2800 graus, 1979. Iniciado 28, táxi autorizado, Índia, portão 5. Índia, para o 05. Zulu do Picho 28, reporta nacional. Restos dias, continuar na final do São Vicente, no Elias de Lusa 28, 83. Canal 633, poderá acessar o X-Ray? Para o Elias, setor 28, autorizado para a visita 364 da presente, descendo pelo número 700 pés. Ok, manda o 364, 633. Decolagem 5-3, contato radar na decolagem de vigilância. 3858, quando possível voa forte, está batendo o eixo de decolagem. 3858, confirma? Estou solicitado que mantivesse o eixo de decolagem, quando possível vocês voam forte. Abaixo de relação, tem 3858. Pode 2500, pode interceptar Momo. Obrigado, Momo da presente. Momo da presente, 58. Salvador, voo 1096, que deve estar na Vega no 9. Voo 1096, Porto Nova, autoridade de Manataxi. Autoridade de Manataxi, 1096. Salvador 138, ONU 5, muito boa noite com a informação Zulu. Meu pai, o ajuste 619, autorizado para o Edicari. Via pátio 1 Juliette, Alfa, até o ponto espera da 28, no ponto espera Torre 198, decimal 95, QNH 10 no 9. Autorizado via pátio 1 Juliette, Alfa, ponto espera 28, 118, 95, 10, 96, obrigado. São Chané, pouso autorizado, cabeceira 28. Vento, 2001, 1059. Livre, pouso na 28, confirma que está molhada? Fica molhada, chegou recentemente, tem uns 10 minutos mais ou menos. Perfeito. em 125 decimal 45. 125 de novo, obrigado. Nível 340, decola da pista 28, após a decolagem mantém a proa até R$2.500, correção 2.500, após curva esquerda na saída da Eule da Motiva, transponder 5502, controle 120, última 8. Copiamos o nível de voo 340, aprovado Guarulhos a 28 no perfil da Dael, Leda, transição Motiva, mantendo o perfil até 2.500 pés. Corrigindo, mantendo a proa até 2.500 pés. Após segue no perfil da saída, intercepta o peso Luna 0 até Taubaté, seguindo conforme após. 5502, 208, para o TAN 38 no 5 no 08. Seu contagiante está corretíssimo, chama quando o próximo propuxa, tá? Camarada, senhorita, muito obrigado. O solo agora, o 01, libera a esquerda, mantenha a posição antes da alfa e chame o solo em 1219. Libera a esquerda, antes da alfa, 219, 33. O Sinai 63, 13, táxi Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, 06. C5974, vem fixo, chega do pit, vê se mantém o 050. C5974 em redução para 2509. Não, minha redução para 2509, para 974. Para a descida. Desce mantém o 050 2782. 050. Salvador, boa noite. Voo 1096, ponto esperada 28, está pronto. Boa noite, Lazaro 96, está autorizado a alinhar e decolar, cabeceira 28. Ventos, 200 graus, 209. Alinhar e decolar 28, gol 2, 1096.